único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, com esta vívida verborragia, já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la, e a senhorita pode me chamar de Vê. Também morre quem atira, sente a ira enquanto o mundo gira, enquanto a rola e ponte cala a boca do traíra. Tá na mira, engatilhada, pronta pra cuspir. Vida insana, paz ou grana, anjo da morte diz quem vai cair. O comédia vacilou, vagabundo quis cobrar. Um bondão de pente cheio, preparado pra trocar. Deu mole no convívio, não teve respeito, não. Agora tá com a mira infravermelha acesa no teu peito. O jogo é sujo, aqui se faz, aqui se paga. Não tem refúgio, a ferro e fogo, a vida acaba. É o fim da linha, pra mais um homem na estrada. Virou fumaça, foi alvejado na calada. Pô, sexta-feira 13, é noite de terror. O cheiro de pólvora anuncia que teve caô. A bruxa tá solta, queima roupa, vacilou, levou. A vingança é foda, sem aviso, o verme tombou. Já era, vai ter caô. Vai ter caô. Hora da cobrança, vê de vingança. Sexta-feira 13, noite de terror. Vai ter caô. Vai ter caô. Hora da cobrança, pede vingança. Sexta-feira 13, noite de terror. Vai ter caô. Vai ter caô. Rua de guerra, clima estranho, dois pulando na CG. Um grito para, lá vai bala, outro que vai se fuder. Ninguém viu nada, sai voado. Se não sobra pra você, não tem sirene. Não vai passar na TV. Pancadão de cocaína, dando pala de esquina. Acabou fudido, desarmado, lençol grande em cima. Não tem nem desenrolada, teu pente fica vazio. Diz a lenda, vingança é prato que se come frio. Freada brusca, estampido, pneu cantando. Menor correndo, alvoroço, gente chorando. A rua cheia, mó tensão, geral fomentando. Moça filmado, quatro vermes, descer atirando. A mente cheia de ódio, não dá pra controlar. Olho por olho, dente por dente, os safados vão pagar. A tragédia no campinha, anunciou o fim do jogo. O Mozart em chama, os vermes pegando fogo. Bom, vai ter caô. Vai ter caô. Hora da cobrança, vê de vingança. Sexta-feira 13, noite de terror. Vai ter caô. Vai ter caô. Hora da cobrança, vê de vingança. Sexta-feira 13, noite de terror. Vai ter caô. Vai ter caô. Hora da cobrança, vê de vingança. Sexta-feira 13, noite de terror. Vai ter caô. Vai ter caô. Hora da cobrança, vê de vingança. Sexta-feira 13, noite de terror.